Com certeza você já presenteou alguém com uma caixa de bombom, com flores, enfim, mas você nunca presenteou alguém com uma lasanha. Nós da JNI estamos vendendo lasanhas pré-cozidas por R$ 18 que servem duas pessoas. É uma lasanha muito boa, feita pelas mãos dos cozinheiros melhores da Igreja do Nazareno, os Lira. Então você está perdendo essa oportunidade. Se você sai do culto de manhã ou sai do culto à noite com fome, é a sua chance de comprar essa lasanha e poder fazer a sua refeição mais rápido. E é uma lasanha, gente. Bom, as vendas estão sendo feitas até esse domingo, que vai ser dia 27, e serão retiradas dia 28, perdão, e serão entregues a vocês no dia 5 de maio, que é o próximo domingo depois desse. Então, faça sua compra agora enquanto é tempo e reserve a sua lasanha. Chega a sua esposa, chega para um amigo, para uma amiga, evangelize com uma lasanha. Enfim, não fique de fora e não deixe de comprar a sua lasanha. Podcast, pode crer, ouve aí, pode crer. Se você não o tem, você provavelmente já falou alguma coisa que acabou com a vida de uma pessoa. E se você não o tem, provavelmente você teve alguma atitude ruim que está fazendo você estar nessa vida aí, que você poderia estar muito melhor. Estamos falando hoje sobre uma palavra que ela é difícil ter. É difícil ter. Você tem que respirar fundo, tem que, né, altas táticas. Estamos falando de autocontrole. E hoje, para poder falar sobre autocontrole conosco, temos aqui uma pessoa nova, nosso querido instrumentista que toca de tudo, inclusive interfone em campainha. Nossa, que ruim que foi. O Thiago. Dá um oi para nós aí, Thiago. Oi, e aí, galera? Firmeza? Firmeza. Firmeza. É nóis. Está aqui também o Niltinho, que estava um tempinho afastado, né, Niltinho? Pediu, tirou licença. Por que que você tirou licença, Eu tava na geladeira, né? Vocês me deixaram na geladeira. Tava frio lá? E a Oi. Natália também. Oi, eu também tava um pouquinho na geladeira, né? Fazia tempo que eu não aparecia Você aqui. estava na mesma geladeira? Não, Não, porque eu não não cabe cabo. eu e o Nilton na mesma geladeira, né? O tamanho do Nilton. O meu tem que ser duplex. Por favor. Sacanagem, cara. Mas tudo bem. Gente, é o seguinte, vamos falar sobre autocontrole. Se a gente for pegar uma pessoa que sirva de exemplo para falar de autocontrole, é difícil achar. É difícil. A gente tem que ser os meros humanos mesmo para falar sobre isso. É difícil. Porque tem situação na vida, vou dar um exemplo. Se você tem um cartão de crédito na sua mão, você vê o seu limite lá. E aí você vê uma coisa que você quer muito comprar. Você vai comprar. E aí o cara fala assim: ah, vou parcelar em 10. O Sem negócio. juros? Sem juros, Nossa! sem juros teoricamente, né? Porque sempre tem um acréscimo que ele coloca no preço à vista. Mas você compra. E comer também é um negócio do autocontrole Não, ali. é o É McDonald's? difícil. Nossa, o mais McDonald's tem difícil. questão. E pra poder despertar aí o assunto um pouco, tô com um negócio na cabeça. Que é o seguinte, não sei quem que falou isso, mas você nunca vai no McDonald's, certo? Com fome. Senão você vai gastar 10 vezes mais do que É você ia gastar. verdade. E, para as pessoas casadas aí, né, Thiago? Nunca vai no supermercado com fome, senão você vai comprar muita coisa além do que você E precisa. nem com criança, porque criança também judia. Judia. Pesado. Bom, antes da gente poder entrar no assunto, isso é importante para você, isso é relevante na sua vida, queria só deixar um recado. Por que que você ainda não mandou um e-mail, pode crer? Tem justificativa isso? Eu acredito que não. Será? Às vezes é uma possível falta de autocontrole da pessoa, É né? verdade. De, Com né? certeza. Não sei explicar. Mas mande um e-mail para podecrer@gmail.com e entre em contato com a gente e nos siga no Instagram. Jardins. Jardins. Você podia ter combinado isso antes. Jardins. Isso aí. Combinando antes fica somos bem uma melhor. Equipe. Beleza. Bom, gente, o que é autocontrole? Alguém consegue uma definição? Sem procurar no dicionário. O que é autocontrole? Vai lá, Thiago, você que é estreante, responde essa aí pra gente. Controle de si mesmo. Eu creio que seja isso, né? Que você consiga controlar os seus impulsos. No Justo. caso que você falou da compra, da comida e de É geralmente a demais coisas. coisa boba, né? Que você precisa ter autocontrole. O que é autocontrole para você, Sr. Newton? Eu acho que é pensar antes de agir. antes de tomar uma decisão precipitada. Então, acho que isso aí é um autocontrole. Ele veio... Autocontrole? Você quer... Ah, é se segurar pra não fazer besteira, se né? segurar pra não fazer besteira. Exatamente. Muito bem, temos três belas definições aqui. Mas eu, como sou uma pessoa culta que tem o dicionário na cabeça e não vou ler agora, autocontrole é o controle de si mesmo, autodomínio e... comedimento, não sei o que isso quer dizer isso. Tava no meu dicionário na cabeça aqui. Comedimento. Comedimento. E equilíbrio. Depois eu pesquiso o que é comedimento, talvez a gente faça um podcast sobre comedimento. Mas, autocontrole é isso. É você se controlar nas horas ruins. É o seguinte, alguém tem algum exemplo de quando faltou autocontrole na sua vida? Pra gente poder colocar quem tá ouvindo a par do assunto mais ainda. Olha, uma mulher de TPM, geralmente o autocontrole falta bastante, entendeu? Mas a gente faz o possível pra manter. Mas é complicado. Por que é tão complicado assim? Vamos aproveitar essa... esse gancho. Denis, a gente já te deu essa já aula. Deu você aula. Lembra que a gente já te deu é essa verdade, aula. Verdade. Vou chamar aqui as meninas, mas... Isa, Gabi, pra relembrar essa aula. Nilton, você já perdeu alguma coisa por falta de autocontrole? Perder não, mas eu já fiquei muito magoado por atitudes. Sempre deixa coisa que a gente pode evitar se a gente tiver o autocontrole. Mas que na maioria das vezes a gente pensa depois, né? A gente para refletir depois. Pra ver. E você, Thiago? Cara, eu acho que tem coisas no cotidiano que elas são feitas pra testar o nosso autocontrole. Justo, verdade. Justamente. Verdade. Exatamente. Trânsito é uma exatamente, ia falar do trânsito. Porque o trânsito é uma coisa complicada, rapaz. Você quer testar mesmo o teu autocontrole, é você pegar o carro e sair pra dar um rolê aí. Agora, por que trânsito é uma coisa que testa o seu autocontrole? Não sei, talvez pela pressa, então, pela necessidade, não sei, cara, eu sei mas que... Mas pela pressa faz sentido. Eu tava refletindo isso um pouco antes, e é o seguinte, eu também tava começando a ficar estressado no trânsito. Só que aí eu falei, cara, por que eu tô estressado no trânsito? Aí era assim, meu compromisso era 7, que hora que eu saía? 7:02, eu queria chegar às 7. É verdade. Então, eu ficava estressado no trânsito por conta disso. Eu falei, cara, vou tentar sair 5 para 7 para ver se resolve alguma coisa. Porque o negócio do teletransporte não tá tendo. Não, né? Não tá tendo. Não tá funcionando. Não tá rolando. E aí é o seguinte, a gente fala de autocontrole e tal. Outra área que eu tenho me policiado muito no autocontrole, até quem me conhece sabe, que é pegar uma coisa e continuar, e não parar no meio. Sim. Eu tenho lutado muito contra isso. Mas é que é o seguinte, foi um vídeo que eu vi. O cara falava assim, ó, tem você, o santo, que aceitou Jesus, que lê a Bíblia, que é um crente, mas você tem um espírito ruim dentro de você. Você tem outro lado que é exatamente negativo. Se você falar A, esse espírito ele já sabe que você fala A, ele fala B. E aí eu acho que é o negócio do enforcar ele, assim, ó, e dominar ele. É tenso. Verdade. E o que a Bíblia diz sobre autocontrole? Mas só uma coisa, antes da gente poder falar da Bíblia. Tem uma frase que eu vi, cara, essa frase falou, cara, tem que falar sobre autocontrole. É assim, ó, frase profunda. Até você se tornar consciente, o subconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Você consegue explicar essa frase? Repete. Ó, gente, até você se tornar consciente, então você é um ser que age por instinto. Certo. Até você se tornar consciente, o subconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, muitas vezes, você se vê no meio de um problema muito grande. Você chegou até esse problema, mas o que faltou para você? Consciência de saber onde você estava antes para poder evitar essas consequências. Então, é isso. Até você se tornar consciente, que é o respirar fundo e ver onde eu estou, refletir. O subconsciente vai dominar a sua vida. Porque, tipo assim, você tem instinto. Eu gosto mais de ficar dormindo do que levantar da cama. Então, se eu não me tornar consciente que eu preciso levantar da cama, eu vou ficar dormindo e depois eu vou reclamar à noite que eu não ganhei dinheiro hoje, por exemplo. Aí, pesado isso. Mas é verdade. Na verdade, eu acho que a natureza nossa, a humana, ela é muito preguiçosa, né? A gente tem que estar sempre... tá se forçando a fazer algumas coisas. Supor, uma alimentação saudável, por exemplo. Não é fácil ter. Nossa, é muito difícil. Não é. É muito difícil. Nossa, cheio... o autocontrole precisa reinar nessa área. Complicado demais. Ainda mais pra quem gosta bastante de comer. Né? A gente percebe. Conseguiu achar a questão da Bíblia? Eu achei um que tá em 2 Pedro 1:5, que fala assim: uhum. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. É uma sequência. É uma sequência. De coisas. Muito legal. Da hora. É... Tiago, você é casado? Sim. Quanto tempo você é casado? 2 anos. 2 anos e meio, mais quer, ou menos. Quer aproveitar para fazer uma declaração? Oh, meu amor, se você estiver escutando esse podcast... Ela vai estar, ela não tem opção. Fique sabendo que eu te amo muito, viu? E eu sou grato a Deus pela sua vida. Não, nossa, estou... Ai, Thiago, nossa. Não foi dos mais românticos, mas vale, tudo né? Tudo bem, você tá nervoso. Tiago, você é casado. Sim. E agora você tá, assim, tá empreendendo aí no ramo dos bolos. Sim. Pode falar? Sim, pode. Qual que é o nome da sua empresa? Por enquanto é Doce Cake, porque eu peguei essa semana, mas a gente vai mudar o nome e quando Thiago mudar... Cake? Não, vamos... vamos dar... Beleza, Thiago, então você trabalha, você é casado, o que mais Sim. você faz da vida? Eu... Faz alguma atividade? Sou... Toco um instrumento, Ministério de Louvor aqui. Você vai na igreja. Vem na igreja, então, isso regularmente. É o seguinte, em qual setor da sua vida que você tem que mais exercer o autocontrole hoje? Peguei de surpresa. Ah, mas era... Pegou mais não, ou mas menos. Abre pra gente. Qual o setor da sua vida? Talvez seja o trânsito também, porque eu tenho sofrido com o trânsito. Uhum, eu não, não tenho muita paciência, de verdade. Agora, em outras situações, a gente precisa sempre de autocontrole. É... No caso da alimentação mesmo, eu preciso de autocontrole. Eu preciso muito de autocontrole, porque eu tô... Você come... eu tô acima do peso. Então tá, assim, eu acho que é uma área que eu preciso me disciplinar bastante e procurar ter autocontrole pra conseguir, né, os objetivos. Eu já consegui algumas vezes, mas não é fácil, cara. Não é fácil, não. Você, mas acho que essa é uma tem área... alguma atitude sua que você faz pra poder ter autocontrole? Tipo, alguma manha que você tenta buscar? Ou... Entendeu? Alguma tática contra o autocontrole? Pensar antes de falar, né? Sim. Porque geralmente você quer agir pelo impulso. Então eu penso que você nunca deve dar uma resposta quando você tá de cabeça quente. Porque aí o autocontrole vai embora. Pega. E assim, é um negócio que vai inflamando, vai virando uma bola de neve, entendeu? Se você dá uma má resposta, você vai receber outra má resposta. E um negócio vai ficando... É. Entendeu? Você é o único casado aqui. O casamento, ele exige autocontrole? Exige um autocontrole, sim. Nos diálogos diários, exige muito autocontrole. É um outro teste. Tem uma dica aí para os maridos? É o pensar antes de falar? A esposa sempre tá certa. É, essa é a dica. Essa é a dica de todos. Essa aí é infalível. Essa aí... Depois a gente vai gravar com a Natana. Natana, sobre autocontrole. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Beleza. Milton, você é estudante. Sou estudante. E o seu setor que você tem que mais exercer autocontrole? Também, acho que na faculdade. Na faculdade? Aguentar certos professores. E estudar também, é tenso. E estudar, não, mas não é. Qual? Eu preciso melhorar bastante, porque eu não sou casado ainda e não tenho meu próprio negócio. Mas você quer ser casado? Com certeza, né? Quer aproveitar também? Ai, que vergonha. Sabrina ficou sem declaração. É, Sabrina ficou sem, vai ficar Sabina, depois daqui, você vai ter que ir lá. Eu cara. Te amo. Nossa, rápido e sucinto. Deixa eu pausar a declaração pra minha amiga aqui. Melhor voltar aí, câmera lenta, pra dar tempo dela ouvir. Sabrina, eu te amo. E aí, continue. Mas eu sou um cara assim, bem impulsivo. Eu acho que. Você é impulsivo só na faculdade e no namoro ou na vida inteira? Não, acho que na vida mesmo. Eu sou um cara bem nervoso, às vezes. Eu preciso bastante pensar antes de fazer as coisas. E se eu mudar agora, eu penso lá na frente. Falo, nossa, como é que eu vou estar com 40 anos? Um cara nervoso, cabelo branco. Esse é um pensamento bom, cara. É um pensamento. Porque tem gente que pensa isso quando tá com cabelo branco. Aí pensa, aí, como é que eu vou estar com 40 anos morto? Então a gente tem que exercitar o nosso autocontrole quando a gente tá mais jovem, né? A hora certa de exercitar o autocontrole é quando você acha que não precisa do autocontrole. É verdade. Exato. É, que é a hora que você tá mais... Relax, de boa. É. E aí, Natália? Que horas que eu preciso exercitar? É. Trabalho, igreja. Ah, pra mim acho que é mais o trabalho e vida pessoal. No trabalho, às vezes, a gente tem que fazer coisas que a gente não tá afim, né? ou... Ah, sempre, né? Sempre, né? A gente faz o que manda e tudo, e nem sempre é a nossa ideia, a nossa opinião e tudo, e você tem que fazer, e às vezes você tem vontade de... Eu tenho vontade de expor a minha ideia, assim, mais enfaticamente, mas não... É verdade, você tem vontade de expor sua ideia mais enfaticamente. Como você lida com isso? Eu procuro tomar... Eu já fui muito mais esquentado do que eu sou hoje. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho esquentadinho. Ó, eu vou explicar como é que é o negócio assim, ó. Gente, aquela cadeira, eu acho que ela fica mais bonita. Azul. Aí a Natália chega. Vermelho, né? Vermelho, né? Vermelho com bolinha branca, não tem que ser cadeira. Tem que ser... Não, tem que ser um tem que ser um puff. Eu já fui mais cabeça dura na vida. Hoje em dia eu trabalho mais isso justamente porque eu sei que faz mal é pra gente mesmo, né? No fim das contas, eu não sei. Pro outro não faz diferença nenhuma, mas pra gente é que faz mal. Então, hoje em dia eu tento tomar decisões já antes. Eu não deixo pra tomar decisão na hora que a coisa vai acontecer. Eu penso assim, eu não vou me estressar com tal situação, então... Se aquela situação acontecer, eu já tomei a decisão de que eu não vou fazer nada não vai fazer a respeito nada. Daquilo. Ah, entendeu? Legal, você toma decisão, decisão antes. Você toma a decisão antes e na hora você não é pego de prevenido. Fica a dica aí, toma a decisão antes. Eu não vou discutir o que meu chefe falar. Então, justo. O que ele falar, eu vou fazer. Vai fazer, pronto. E você não precisa tomar a decisão. A decisão. Da hora. O meu é aquilo que eu falei, cara. Eu começava as coisas e aí eu via... Porque assim, ó. Tudo que você começa vai dar errado primeiro. Depois vai dar errado. Aí depois, você acha que vai dar certo, vai dar errado. Aí depois, pode ser que dê certo. E eu não tinha maturidade pra entender isso. Então, né, as Sim. coisas podem dar errado. Mas, ó, a gente tá falando muito de ira, que é o que pega mesmo no autocontrole. Tipo, às vezes tem algumas mais coisas, mas o que pega mesmo é a questão de você falar sem pensar. E aí, lá em Efésios 4, 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, basicamente, o sangue fervendo é o diabo. Eu tenho uma história. Tem que abaixar ele. Eu tenho uma história interessante pra falar sobre isso. Teve uma situação, acho que foi num acampamento, que há muitos anos atrás. E que a gente. Aconteceu alguma situação e que o pessoal se estressou e tudo. E eu fui uma das pessoas que mais se estressaram na discussão. Já sei lá. Que foi. Gincano. Não. Gincana de acampamento é bolê. Eu acho que foi alguma coisa sobre dormir e na hora de conversa. Eu não me lembro. Só sei que eu tava, acordei no outro dia estressadíssima. Meu Deus do céu, tava um perigo. Aí cheguei lá pro culto da manhã. A primeira palavra que a pastora lá pegou, ela abriu em Salmos 37:8. Deixa a ira, abandona o furor. Isso certamente acabará mal. Nossa, falei, nossa, que tapa na cara que eu levei agora. E outra coisa, ó, a gente falando de comida, que também é um outro setor complicado, mas ó, Provérbios 23:20. Não ande com os que se encharcam de vinho. A gente substitui vinho por coca agora. Coca. Nem encharcam de coca. E nem com os que se empanturram de carne. A gente troca carne por Mac. Pois os bêbados e os glutões. E os glutões. Gideões. E os glutões. Se empobrecerão, justo, porque a gente gasta muito dinheiro, e a sonolência... os vestirá de trapos. Então, quando você come aquela feijoada na hora do almoço e volta para trabalhar, o que acontece? Bate um soninho. Bate um sono. Né? O porco que há em você tenta coisar a feijoada lá. É, como que fala? Digerir a feijoada. É a famosa leseira, né? A famosa leseira. Oh, a leseira acompanha. Mas eu tava ouvindo o podcast dessa semana passada, né? Que o Márcio estava falando sobre o hábito de... Após 21 dias se torna um hábito. Então, a gente... Não tem o autocontrole de permanecer, às vezes, 21 dias no mesmo costume, né? E depois fica realmente muito difícil de se tornar um hábito. Aí você tem autocontrole, principalmente em regime. Se você já começa errado, se já no segundo dia, se já dá aquela fraquejada, não tem autocontrole, já não vai, não tem como dar certo. Você não espera, pelo menos, se tornar um hábito e tudo. Isso é complicado. Exatamente. Aí, sobre um versículo que... Eu peguei pra mim pra poder dar um jeito na minha vida de quem começa e não termina. Eu vi em Lucas que tava tentando achar, que agora eu não achei. Porque eu não guardo a referência em si, mas eu guardo o versículo. E aí ele fala, basicamente, se você planeja construir lá a sua torre, E depois você não dá conta, você vai ser visto como tolo. E aí eu falei, cara, bicho, tolo, hein? Pensa no tapa na cara, hein? Que tolo que eu sou. E outra coisa também que eu acho legal é em Provérbios 6:6, que fala a questão da formiga. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela, você já sabe. Que ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas possíveis provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Aí o que eu pensei disso? Dessa parte que fala que ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Que se ela deixar para colher no inverno, ela não vai colher e vai morrer. E geralmente a gente deixa para colher, para poder plantar, no caso, né, no inverno. Aí a gente morre. É bem em cima da hora, né? Bem em cima da hora. Como sempre. Então, é típico de todo ser humano, é isso, é né? Típico, deixar pra... É isso, né? Isso é isso na vida, basicamente. Você tem que lutar contra. Então, beleza. Alguém tem alguma coisa pra acrescentar? Ah, a Natália tinha comentado, é Gálatas mesmo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Eu acho que o mais pega aí, no caso do autocontrole, seria longanimidade. Sim, que é paciência, né? Isso. Uma paciência longa. É. E temperança, talvez, mansidão. Mansidão, temperança. E assim, se a Bíblia tá cheia de exemplos, né? Em Provérbios, se a gente começar a ler Provérbios, Exatamente. A gente vai ver vários ali. Exemplo, sim. Vários exemplos que o rei Salomão dava a respeito de ser sábio. Sim. De resposta branda, a placa, o furor, e aí... Tem muitas coisas. Tem muitas coisas, né? Tem um que a gente já falou aqui, mas é... Irai-vos, mas não pequeis. Isso. É. A gente não tá isento disso. A gente não tá isento de não se irar. Vai acontecer alguma situação que vai tirar a gente do sério e tudo, mas o que vai pegar atitude. É o que a gente vai... Como a gente vai reagir a isso? Exatamente. Exato. Eu acho, assim, que... Como tem tanto exemplo assim, a gente, em nossas orações, deve pedir para Deus nos conceder esse autocontrole, né? Exatamente. Porque é possível, você tá aqui, é possível, é um fruto do Espírito. Então, quanto mais perto você tá, mais fruto você dá, então é um negócio relacionado, entendeu? Exatamente. Eu ia falar isso agora, mas parabéns, você falou. É um negócio para você conseguir, assim, tipo, autocontrole. Quer começar a ter autocontrole hoje? Faz isso. Ora a hora que te der fome. Não, mas é, cara. Exato. Ora a hora que te der fome. É, fala Jesus a hora que você quer falar outra coisa. Uhum. Bate o dedinho do pé na quina. Exemplo, exemplos práticos, né? Exemplos práticos. Mas é isso. O segredo é permanecer em Cristo, basicamente. Amém. Esse negócio de falar Jesus quando... Você já fez isso? Não. Não, mas eu aprendi, ó, lição de mãe, hein? Minha mãe era 3 crianças em casa, aí você imagina. Aí quando a gente apontava as coisas, ela falava assim, ô, bênção! Entendeu? Ela certamente queria falar outra coisa, entendeu? Pois, com certeza. Mas ela chamava a gente de bênção, porque ela falava que ela não podia amaldiçoar, entendeu? Exatamente. Tá certo. Não pode, cara, ele não pode. É, as aquelas palavras lá, longa, três pontinhos, minidade, né? paciência, o que é mesmo? Mansidão, essas questões. Temperança. Muita gente nasce com traços a favor disso, mas não a perfeição, mas o domínio sobre essas coisas você vai adquirindo conforme você vai exercitando também. Isso. E orando, justo, que aí exponencia. Beleza, gente, esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem suas experiências nos comentários, manda pra gente, vamos conversar um pouco, vamos trocar essa ideia aí. Espero que tenhamos sido relevantes pra vocês, certo? Então, até o próximo podcast. Eu já falei o e-mail pra você mandar o e-mail, então não sei o que você tá fazendo aí, que você ainda não mandou o e-mail. E é isso aí, valeu e um grande abraço. Tchau. Fechou. Tchau. Tchau. É nóis. Falou.